O médico está em casa quando o seu telefone toca. Alô? Alô, doutor? Oi, pois não? Me ajuda, doutor. Tô aqui na floresta caçando com meu amigo e do nada ele botou a mão no peito, doutor, e caiu morto. Não, calma, calma, calma, rapaz. Pera aí, muita calma, eu vou te ajudar. Vamos manter a calma. Primeiro de tudo, a gente tem que se certificar de que seu amigo tá mesmo morto. Oi, alô, alô, ei. Pronto, doutor, e agora?